6298-95. 6298-95, boa tarde, senhora. A cabeceira auxiliar 197 está registrada, você. Bem, você guarda uma junto com a copa, por gentileza. Azul 2790, estamos centro Recife, ano 2545, alterna 12685. 2545, 2008, boa tarde. Bom. Passamos Lima Serra Juliette, boa tarde, ajuste no 012. Vento 120 graus, 12 nós, cabeceira deslocada 380 metros, autorizado pouso, pista no zero. Serra Juliette. Autorizado descido até inicialmente 2500 pés. 3-2, estou correndo no 895. 1-2, nós. Pouso autorizado, pistão 0, atento cabeceira deslocada 380 metros. Recomendo, prossiga. 2008, você até 2500 pés, aí chama 012, vou ser rápido 366. Pouso 366, 2500 pés, vou 0008. Deslocado, livre pouso. Afirmativo, será possível o 1964, mas a frente será autorizada. Sierra Juliette, prossigo táxi via Taxi Lima, reporte para a sua cabeceira 35. 1012, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1985, com voo. Índia Alfa, 2895, está 3205. Pastor 32, conseguiu o local de estacionamento? Ótima etapa, 32. Capitão Lima Serra Juliette, copiou a instrução? Autorizado o ingresso Lima e pista, reporte próxima lógica. Lima, Serra Juliette, copiou? Preciso ver Lima, taxi Lima e pista, reporte próxima a taxi lógica. Lima, Serra Juliette, cotejo. Pastor 32 no solo aos... solo 00, frequência livre. 3, 2, 4, 2. Iniciando a R9 no 366, gol 2008. 2008, completo a R9, chama a torre 1895. 295, boa tarde. Salvador, o voo 2008 para trás, para a final da imagem. Botelho Salvador, Guardião 08 aqui, mantendo 230 na roda para a nossa de paraquedista. Guardião 08 está autorizado o lançamento, reporta o último PQD. Reportará. Foi voo 2008, final da imagem, para trás. O 008 ainda está na escuta do controle. Opa, desculpa. Salvador, voo 2008, boa tarde, final em nave. Voo 2008, boa tarde, ajuste no 002. Mantenha a aproximação, aguarde a instrução para o pouso. Vai lá. Torre está 3805, considera pronto. 3805, a linha decola de imediato. Afirmativo, senhor. Autorizado, alinhar e decolar pistão. Pistão no zero, vento 120 graus, 12 mais. Alinha e decola na 10 deslocada para 3805. Parece foi deslocado, hein? A princípio permanece, vou confirmar aqui com a torre. Voo 2008, vento 120 graus, 10 nós, assenta a cabeceira deslocada, 380 metros, pouso autorizado, pistão no zero. Pouso, ciente da restrição, voo 2008. Centro 3805 decolado ao 04, chame o controle Salvador em 119, décima 8. 18, boa tarde. Salvador, 3805. Quarto. 2805, contato radar, segui mantendo 340, saiu da DEL. 340, saiu da DEL, 3805. Voo 964, deu até 2500 pés, registro no 012, voo Serra Vida 366. 10-02, na proa do Serra Vida 366, 1964, muito obrigado. O 3805 pode voar na posição Leda? Leda, está autorizado, 3805. Modo Leda, 05. Azul 4196, a pista permanece deslocada, o letal da ATA 20 Zulu. Até o 150, pode ser que eu dizia? Até o 060, informa agora o procedimento em uso VR. Pode executar a aeronave? Autorizado, permanece agora na chegada e mais à frente será autorizado o serviço do 366. Romeu Mike, é com o Vitor, boa tarde. Mike, é com o Vitor, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Aproximadamente 5 minutos. 7-08 está autorizado a descida, com referência de usuário, reporta passando 4.000 pés. Passará passando 4.000 pés, 08. Alô, segundo hotel no 1500, pede o porta passando Paripa. 1500, já é porta Paripa. Patrona na meia, você até 2500 pés, ajuste no 012, vou ser rápido 366. Para 2500 pés, 1012. Uno 964, chama agora torre 1-895. Uno 1-895, obrigado, até a próxima. 1805, chama o centro Recife, ano 251, alterna 1-3325. 1251-3325, chama 3205. Salvador, boa tarde, vamos passar o vídeo aqui, Vitor. Vitoriente, Vitor, aciona a identificação, deu-se até 050, via chegada a Mari. Informa o procedimento em uso agora, VOR. Então, 050 via Mari, autoriza a pousão do técnico do serviço. Pisto no zero, vento 120 graus, 10 nós, atento cabeceira 10 deslocada, 380 metros. Ciente, livre pouso na 10964. Poderia voar para o Serviço 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, 368, Mike, Serra Golf, repasse próxima rotatória. Vamos repassar na rotatória, Mike Serra Golf. Fechamento correto, confirma 2 a bordo. Gente, altimetro no 012, pressionamento em torre 18, sinal 95 com voo. Excelente, Vitor, está liberado. A G4 1 no meio, passou o serviço 366. Amateu. Amateu, 1 no 895. 895, obrigado, bom trabalho, até a próxima. 4 1 no 1. Posso reclamar ou reduzir? Salvador, G4 1 no meio, está cruzando o final do Renato Pista. Bruno 964, no solo 14, libera para cima direita, chama o solo 21 na décima 1. Libera a direita, 21, 964, boa. Estou na turma agora, mais Serra Golfo. Foi o Bruno 256, mantém a ponta 10. Bruno 256, mantém a ponta de espera, aguardando instruções. Complicado, foi pra onde? Tô aqui na rotatória com tanto urubu. Padrão 08 tem a frequência livre. Mike, é com o Vitor. Aguarde para o táxi. Vitor, autorizado o táxi via taxi Oscar, repasse alinhado e pronto, pistão 7. Aguarde para o alinhamento. Azul, azul 41 no meio. Azul 41, ONU 6, ajuste 10, ONU 2, o vento ONU 30 graus, ONU 0 nós, pouso autorizado, pista 10, avistado. Zero nativo, pouso na pista ONU 0, azul 41, ONU 6, ONU 0, ONU 2. Salvador, 419. Mensagem? É o 4166, só para confirmar, está deslocada a cabeceira em 380 metros, né? Afirmo, cabeceira deslocada, 380 metros. Perfeito. Olá, mais cargo, ficou o segundo que eu vou agora, vai... Está visual com a zona final. Sem Serra Golfo, reporte final, cabeceirão no 7, ajuste no 012. Autorizado pouso, pista 17, o vento 120 graus e 10 nós. Autorizado pouso, mais que a Lufa. Boa tarde, eu chamo a 315, prossiga. Autorização do 360 Guarulhos, temos informação índia. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, Papa Alfa Índia, DCT Umbar, via Perzulu 44, saída da Eulenda Mótiva. Decola da 10, deslocada em 380 metros, curva direita, controle 119 decimal 8, aciona 5076, corteja. Puxaner 6315, autorizado 360, Guarulhos, Perzulu 10, Piraí, direção Bádia, Perzulu 44. Dael, Leda, Mótima, saída, dentro da restrição na pista, curva direita, posto 198, controle 5076, transponder para o 6315. Identificação foi na proa de Mari para interceptar a chegada Mari. Deixa para nível 070, quem negar 1012. Previsto o VRDM azul. Autorizado, 180 graus, decola para o norte, vento 100 graus, 10 nós. Triante Vitor, confirmei que iremos modificar o plano agora. Eu vou passar por trás, então, 7, Oriente Victor, plano modificado aos 17-21, completo assinado o procedimento, chama a torre 18-9. 285, Victor, que boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, papapá, aproveita em Victor, passa Bruno, abrindo para base 17. 1-2-5-6, decolagem autorizada, pista 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Autorizada a decolagem 1-2-5-6. Covita, decolar 2-2-2, aguarde instruções. Aguarde, ajuda. Vai na proa do rotatório, Vita. Curva pela direita, cruze na vertical da torre, Mike é Covita. Então, nós fazendo curva direita, cruzando a vertical da torre, Vitor. Salvador, papapá, Vitor, na base, para a direita, 97. 164, mantenha a chegada, nós vamos na proa de taxi. Nós estamos fazendo o R-Nave, prosseguimento R-Nave. A última autorização do senhor foi manter a chegada, né, e aguardar para a autorização. Autorizada a descida para 2010, autorizada a final do portão para 2510, ajuste no 012, conforme na final do procedimento, 1164. Repassarei. 28 pontos. Estou em Salvador, Vitec Rico, na base pela direita 07. Papapá, Vitor, Vitor Yankee. Ingresse uma perna do vento pela direita da pista 17, aguarde para girar base. Então vai converter para ingressar na perna do vento, pro Vitor Vitor. Isto. Chame nós quando estiver ali próximo para girar um final de 5 milhas para 17. Vitor Yankee. Vitor, Vitor Yankee. Então vai entrar na perna do vento pela direita, pro Vitor Vitor. Torre Mike Acovito está iniciando o cruzamento. Mike Acovito, ciente, avistado, está autorizado da presente proa do farol de Itapuã. Chegada Ponte para o nível 080, PNH 1012. Por frequência livre. Juliette Romeu, Torre Salvador, só um instante. Ecovio November, Tato Radar, 61 milhas de Salvador, 61 milhas oeste de Salvador, mantenha nível 070, reporte para descida. Dona 7, na sua direita, 500 pés, comprou do farol de Itapuã. Apenas, visual. Livre decolagem da pista 7, vento 120 graus, 109. Índia November Alpha. Livre decolagem, Índia November Alpha. A 8, até o regresso. Controle 1-9.8 agora. Graças a Deus. É. Salvador, boa tarde. Vai, que é bonito. Eu vou deixar reporte para o Dabá. Autoriza a direta manativa? 2-4-2. Jogo 7. Repita a mensagem? Vitor, final de 5 milhas, 1-7. Agente Vitor, Yankee Vitor, ajuste 1-0-1-2, o vento 1-0 graus, 1-0 nós, curso autorizado, pista 1-7. Curso autorizado, 1-7, Vitor. Alfa Juliette Romeu, decolar 2-2-6, farol de Itapuã, chame controle em 1-2, correção 1-1-9-8. Final da novela estabilizada, Dona 1-1-6-4. Dona 1-6-4, chame a torre, 1-1-8, da final 9-5. 1-1-8-9-5, Dona 1-1-6-4. Guardião 08, confirme o código acionado. Código 964, sinal da Marcelo. Da 17, o Índio não liberal. Duas milhas na cabeceira 17, com 6 na 560 em aproximação. Aguarde instruções para o uso. Sete do tráfego, aguarde instruções para 164. Tem daqui da 10. Desculpa, da pena contra a vez da 10. Sim, já não vendo alta. Cruza o campo, vai ter litoral, por onde vamos? O hotel Direito Serra. Então confirme, acione a identificação, confirme o código acionado. Código padrão 1721. O senhor é 6322, pode ir. Guardião 08, livre ascensão ao... ao nível 130. Pressão 130, guardião 08. Decola da 10 deslocada, curva esquerda, controle 1918, aciona 5122, corteja. Ok, então autorizado a cabeçura, autorizado a verifique, nível 350, decola da piscina 0, deslocado de 180 metros, saída Pucaracaju, primeira curva esquerda, 119.8 controle, 5.1.2.2 da folha, com chanela em 1.4.2. Planejamento correto, chantará, pichamento. Eu falei, obrigado. 64. Livre pouso, 1.1.0.0 graus, 1.1.1, gol 1.1.1.64. Livre pouso 1.1.0, gol 1.1.1.64. Vitor e anti-Vitor. Autorizado o Vectec. Aguarde de instruções. Vectec pela pista. Agora já cruzou a 18, chama o controle novamente. 1.9.8. Aproveitar, chama o controle. Estabilizado, isso é a velocidade. Eu vou reportar estabilizado, a convite, frequência lista, coordenação, escuta para o regresso. Como é que você vê? Boa, 097, controle, prossiga. Prisão pista 10, vento de 120 graus, 10 nós, ajuste 1012. Prevista procedimento VR, do tamanho que é pista 11. Negativo. Procedimento em uso do VR e a cabeceira está deslocada. Assina sua posição. Acumulante mais próximo, a gente planeja melhor a sua aproximação. Estabilizado. Meio de controle, frequência 1.98.95. Pode prosseguir na descida? Pedece até 2.000 pés, ajuste no 0, 1 ou 2. Está liberado da restrição na posição de outro. 2.000 na 0 na 2, liberado da restrição na posição de outro. 8.8. Está rodando, guarda o agora 8. Repita a mensagem. Poxa, né? 6.3.2.5, já está ligado, bem baixo. Ocean Air 326, avistado, ajuste 1012, aguarde instruções para o pouso. Romeu, mantenha a posição aguardando instruções. O Janer 326, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, atento cabeceira deslocada 380 metros. Se você vai cumprir o arco da maqueta. Autorizado o procedimento VOR da presente, informe nacional. Ok, então após pelo, a gente recebe o sinal do VOR e pode. Após pelo, eu vou na aí. Pode voar da presente na proa do VOR, descendo para 3.000, informe nacional o procedimento. Puxa, 3.000 VOR em cima nacional do procedimento, 1.8.5. Guardião 01, boa tarde. Tenho conhecido para 2.000 pés, a gente... permanece de Bola e Luiz Alfabeto. Gente, o 985, fala João. Descendo pra 2000. Controle Match Leste Romeu, final pra pouso, Serra Índia, Rua Índia, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Avião 01, confirma o tempo de voo. Autorizado regresso ao avião 08, reporte no ponto de lançamento. Autorizado regresso, passará no ponto de lançamento 08. Alexandre 326, taxi Alfa, é paciente da Juliette. E a Alfa, reportará de 2.10.3. Tem Juliette Bravo Delta, guarde cópia. Juliette 6326, ataque via Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 6326. Pistão no 7, o vento 120 graus, 10 nós, curva à direita após. Salve visual, chame a torre na sequência 1895. Gol 1885. 1895. Boa noite, 885, boa tarde. Ajuste no 012, aguarde instruções para pouso. Sou Juliette Romeu, decolar 239, curva direita, chame o controle em 1119, decima 8. Porra, Juliette Romeu. Arbor, transição Elefa, após Elefa, DCT Oblor, DCT Conquista. Decola da 17, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 5102, coteja. Até a taxiológica, reposto por ingresso. Oito, oito, cinco, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós, até a cabeceira deslocada 380 metros. Eu vou pôr na 10, agora no 885, sente o que você sabe. Oral para o 080. Fala com a Juliette, óbvio. Segue o paramento. Autorizar o acionamento, chamei o ponto para o táxi, Juliette Bravo Delta. Juliette para o Delta? 2952, grato, boa tarde. E aguarde cópia, confia o pátio. Região 01, autorizado a alinhar e manter pista no 7. 154, aciona a identificação, deixa ver a chegada Mari para o nível 050, QNH 1012, previsto o MDB Zulu. Então, 3154, prossiga na chegada até o TAP e aguarde a autorização para o Renato. Vento 120 graus, 109, pista 7, curva à direita após. Vamos 885, no solo 42, libera a direita, chame solo em 121, décima 1. Direita, 21. Décima 8, aciona 5140, corteja. Sou 1097, aciona a identificação, deixa a via chegada Bonf para o nível 060, PNH 1012. Previsto o procedimento MDB Zulu. Sou 1097, prossiga na escala para a posição pelo, aguarde a autorização da Renata. Prossiga. Tem a matrícula, passar Romeu. Controle de Salvador, boa tarde, guardião 011. Pouso no pátio 5 para estacionamento no pátio 5 e transporte de ferro. Só confio que eu ia o local, vamos ter uma do Sérgio Guardião 011. Bono 659. Prossiga. Poderia confirmar a versão dos primeiros 380 metros? É uma versão de ativo com uma qualidade muito ruim. Afirmo, cabeceira deslocada, 380 metros até as 5 horas local, até as 20 Zulu. Tá, muito obrigado, então tem aquilo, autorização Galeão aí quando disponível, senhora Cisco. Chegar de cópia. Guardando, tá na venda. 985, mantém posição ativa da Juliette. Mantém a Juliette, 985. Paulo Oxané, minha 142 com 151 na borda, 3 horas e meia e alterna na alta. Tem uma alternativa em POB? Alternativa em Natal e o POB é 151. 151 na borda, altina 1012, táxi via Índia Alfa no ponto de espera torre 1895.1. Índia Alfa, 1895 é a torre, 1012 no estado, grande, ponto 85, após passagem do Oceaner à sua esquerda, segue via Juliette, portão número 7. A passagem da NASA Oceaner segue Juliette para o 7. 885. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, saída da Eule da Irume. Decola da 10, curva à direita, controle 199.8, aciona 5157, coteja. 360, autorizado Galeão, Upper November 857, decola da 10, da Eule Irume, com curva à direita, 198, controle 5157, ao transponder, o gol 1659. Fechamento correto, entra para o pushback sonamento. Bem. É bravo, aguarde, estamos verificando com a sala IS a sua notificação. 5, libere taxiway papá e reporte pista livre. Boa tarde, pode ser minha pista, tá. Diga. Corrida prevista da Eule da Morte, aguarde cópia. Pois, autorizado a alinhar e manter o pista no zero. Autorizado a alinhar e manter a 1 no zero, que não é minha 1, 4. Afirma Juliette Bravo Delta, reporte na Texway, Tata. chegou 1097, após desvio, voe na proa de pelo. Após desvio, pelo 1097. Prédio Bravo Delta autorizado a ingresso na 1097, reporte alinhado e pronto. Oceaner 6142, autorizado decolagem, pista no zero, vento 120 graus, 10 nós, ajuste 10, 12. Máscara, prossiga. Que fala o horário da notificação? Recebemos a sua notificação, aguarde, vamos verificar com a sala IF. Para 315 autorizado pushback, chama para o táxi. É, 315, vai entrar.